5218 no solo azul, numa vira direita, direito, chame só 121 decimal 9. 5219, ciclo 5218. Salvador, boa noite, trip 5218, livrando, se escuta. Boa noite, trip 5218, tá livre o táxi para o pátio 3, via Alfa e Juliette. Juliette, livre táxi, pátio 3, Alfa e Juliette, 5218, boa noite. Do livre pouso no zero, Thiago Mike Papá. Passageiro 2224. Ok. Libera a velocidade intacta, senhor? Tá liberado. Desça para 2000, livre LS, a ponte localizador. Ok, 2000, patrão no lote 2224. Vitor Charlie Hotel, copiou 2? Afirmativo, autorizado por 917, ouvido a Charlie Hotel. Charlie Mike Papá, no solo de 22, livre direita, chame só 121 decimal 9. 610, pátio meia, é posição meia, tá aguardando então pra iniciar. Ok, Charlie Mike Papá, você vai pra qual hangar? Vamos para a aeroporto. Ok, curve à direita agora na Alfa, chama antes da Juliette pra cruzar o pátio principal. Rocha, né, 6310, confirme, já tá pronto para o push? Positivo, pronto, posição de adulto, 6310. Ok, eu tenho um citation aqui, taxiando aqui pela Alfa, já tá próximo aqui a Juliette. O tráfego vai cruzar o pátio, aguarde só um instante para iniciar. Positivo, vai aguardar, Rocha, né, 6310. Jogada mais cerca. Sente livre direita, ao estacionar de frequência. O Charlie Mike Papá, chame na Taxi Lima, está autorizado o cruzamento do pátio. Paulo, boa noite, tá 3662, autorização Natal, 5 Natal. Tá 3662, gente aguarde um minuto para cópia. A subida é a Pucas e Par. Paulo, ao 6310, após o serviço, pode iniciar? Assim que o Citation passar através do seu portão, 62, está autorizado. 6310, chama para o táxi. Gente, após a passagem do Citation, vai iniciar, chama o táxi, 6310. Autorizado. Charlie, Mike, Papá, continue o táxi pela Lima, Mike e na Quebec. Chame a torre, 1895 para cruzar a pista no 7. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu no 0 até o destino. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Puka, transição Vipar. O controle 120.8, acione 5574. Autorizado Natal, 370, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva na esquerda na Puka de Par. Controle 120.8, acione 5574, está no box. Tá correto, o TAN 362, chama para o push e acionamento. Medo. Gol 989, boa noite. Pronto para a cópia, Galeão? Autorizado, Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10 até SMAP após conforme o plano. A decolagem é da 10, curvando à direita, no perfil da subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 120.8. E o transponder é o 5577. Então 360 para o Galeão, a Pesulu 1-0, a ESMAP, decolada 1-0, curva direita da El Leda, Leda Voa Bridge, 1208 e o transponder 5577. Boa noite, 89. Boa noite, 89, chama para o push e acionamento. Vai chamar, boa noite, 89. Paulo, chinelo 63. 1-0 para o táxi, está com outro a bordo, outro a bordo, 3:20 até o Natal. Gente, o Oxanel 6310, livre o táxi pelo Pátio e Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Pátio e Índia, ponto de espera, 1895, 6310. Paulo Salvador, boa noite, está 3258, está Tampo, fila 370, porta. Boa noite, TAN 3858, está autorizado, Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19 até Bangu, após Bangu direto a Buco e após direto Fortaleza, conforme o plano. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, a transição é Frote, o controle 120.8, o transponder 5576. Autorizado 370 para Fortaleza, da banda 10, curva esquerda, Pombo, Frote, Upper Zulu 9 até Bangu, Bangu, Abuca, Abuca, Fortaleza. Controle Salvador 208, transponder 5576, TAN 3858. Correto, TAN 3858, chama para o push e acionamento. Separado, 3858. controlador, eu chamei 6310, próximo ponto de espera, pronto. 6310, mantenha o ponto de espera. Autorizado, TAM 3858, chame para o táxi. No zero, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, 63, no zero. Passaredo 2224 no solo 33, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. 219, obrigado, tá já, 2224, passaredo. Muito boa noite, passaredo 2224, livrou na sua escuta. Eu lembro, o passaredo 2224. Táxi de Alfa e Juliette para o Pátio 3. Alfa e Juliette vai até o 3, 2224, passarela. Solo TAM 3662, puxa acionamento no 1. Aguarde no gate 1, TAM 3662, tráfego à retaguarda. Aguarda, 3662. Decolagem, 10, 10. Desça para 2000 pés, volte metro 090, está livre ES, reporta estabilizado. Cambaré estabilizado, o voo 92 a 2020. Para o táxi do TAM 3858, com 121 a bordo, 445, alternativa pessoa. TAM 3858. táxi à direita, 23858. Ponto de espera da 10, 1895, a torre. Número 310, decolar 235, chame agora o controle solador, frequência 120.8, bom voo. 208. Pronto para pushback, novamente. Chame 310, boa noite, está sob contato. Estou para o nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, poderia voar a Caju, 6310? Aguarde. Aguarde. Pode chamar táxi, 889. K3662, solo. Afirmo, você está autorizado, puxa. Afirmo, reposto táxi. 62. Na 6310, está presente Aracaju. Aracaju não pulou, 6310, graças. Salvador, boa noite, Stan 3858, espera dar 1 no 0 pronto. Boa noite, Stan 3858, autorizado linha de decolar, pista no 0, vento 080 graus, 15 nós. Positivo, ali, decola a pista da Stan 3858. Utilizado, gol 9212. Gol 9212, passa Duna, completa aproximação, chame a torre na noite 95. 295, tá bom. Salvador, boa noite, gol 9212. Boa noite, gol 9212, tráfego avistado, ajuste no 010, continua a aproximação. Reporte quando no externo, com cheque de trem 9212. Chamarelo. Passar externo, baixado e travado, 9212. Copiando 9212, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Com 104 a bordo, torneio de 4 horas, alterna Campinas. Oceano, o voo 1889. E siga o Airbus da TAM à frente, via Pátio e Índia, e no ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Siga o Airbus de frente, Pátio e Índia, ponto de espera 1-8-9-5-8-9. Da 3662, táxi 182 a bordo, 3 horas, Fortaleza. Bloqueado, TAM 3662, táxi à direita e no ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Obrigado, tá livre, a torre 1895, uma boa noite. TP52 no meia, a gente está autorizado Aracaju, nível 190, a decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Fuca, Fuca Jamo e Jamo DCT Aracaju. Controle 120.8, transponder 5005, o TP52 no meia. Tá correto, trip 52 no meio, chame para o push e acionamento, quando pronto. Linha 3-0, Centro Recife no 2685, alterno no 2545. 2-5, 3-0. Oi, boa noite, tá 3662, ponto espera, pronto. Boa noite, 3662, ali mantém pistão no zero. Batendo 1-0 para 3-6-2. 1-9-2-1-2 no solos 4-2. Libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solando a frequência 1-2-1-2-9, senhor. 1-2-1-9. Voo 9212, a livre o táxi via Alfa Juliette, gate 8. Alfa Juliette para o 08921. 2 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 090 graus com 1-4 nós. Livre a decolagem da 1-0, tá? 3662. Salvador, boa noite, 1-889, plantou ponto de espera da Alfa. Boa noite, 1-889, observe o TAM após o início da rolagem do mesmo, ele mantém na 10-1-889. Após a rolagem do TAM, ele mantém na travar na prova de frente, por favor. Mantenha a saída desde da aeronave em sentido contrário, na chegada a Bons. A qual posição e ao nível dela, por favor? Posição de 3 horas e 60 milhas. Tá, ok. Sendo positivo, gente, a gente travou a direção, essa subida aqui, ela tá muito diferente da rota da saída, né? Alonga muito. O motivo é que a posição fica na área do centro, não é de nossa jurisdição. O senhor deverá aguardar o contato com o mesmo para que ele possa analisar a situação aérea dele e autorizar o senhor. Tá, e o senhor pode pedir para ele, por gentileza, para discutir? Salvador, está 3662, transfere, passa 1300 para o 370, Fulca e par. Solicita Fulca da presente. Vigilância, Salvador, 370. 370, pode falar Fulca? Autorizado. Fulca, está 3662. 889, autorizado decolar da pista no 0, vento 090 graus com 13 nós. Gente, Richard, com 889. Salvador, é o TAN 3662. Alguma possibilidade, senhor, de voar direto de par, por gentileza? Mantenha a saída. Muito obrigado, mantenha a saída. No 889, decolado aos 47. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. Obrigado, 1208, boa noite. 1889. Boa noite, 89, boa noite, contato radar, submantenho nível 360 na saída da EL. Afirmativo, extensão 360 na saída da EL, se possível, voar a bridge. Vou a Leda, após Leda, bridge no 889. Gente, após Leda, Leda Bridge, pronto Leda, 1889. Salvador, boa noite, eu sou a 6393, informação Tango. Sena 6313, boa noite, autorizado chegada bom, fidência para 4000 pés, QNH 1010. Autorizada bom, para 4000 com 1010, ou Sena 6393. Muito obrigado, direto de par, direito da 3662. 3858, Recife 92685, alterno 92545. Então, 3858, copiou o controle. Na escuta do controle. Gol 989, Centro Recife, no 251. 251-889. Então, 3858, se recebe as cegas de controle Salvador, chame Centro Recife, 12685, alterno no 2545. Salvador, tá 3662, passa 180 para o 370. Na escuta do controle. 362, na escuta do controle. Afirmo, senhorita. Alto e claro. Gente, chame Centro Recife no 2085, alterno no 2545. 2085, alterno 2545, obrigado, bom trabalho. Finalmente. Salvador, é Tango Golf Uniforme. O Golf Uniforme, o Pátio 3, está autorizado o reboque. O senhor vai para qual gate? Para gate 10. Ok, para o gate 10. Está autorizado o reboque e chame para ingressar no pátio principal. Ok, obrigado. Autorizado, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado, QNH 1901. 2.011, voando Duna, autorizado para procedimento, reporte estabilizado, Oceanera 63, Duna 3. Hotel Salvador, tempo 5216, paga por estacionamento, parte 3. Do Tango Golf November. Tango Golf November, mantenha a posição. Aguarde para prosseguir no reboque, mantenha a posição. Golf November, solo. Transmita. Do Tango Golf November, mantenha a posição agora. Temos a aeronave para fazer o pushback no pátio, mantenha a posição. Tango Golf Uniform, ok. O Trip 5216, temos um Airbus, um A300 aí, próximo da posição 3, podendo com a equipe de solo para fazer o pushback com segurança, até levando a aeronave, se possível, aqui próximo da posição 6 ou 7 aqui, para evitar o abarroamento aí com o Airbus, ok? Tem a pistão visual para a aeronave aqui, fazendo o rebote, 5216, deixa eu pagar para o táxi. Firmo, a aeronave está aguardando na posição. Sim, obrigado. Controle 6313, estabilizado em LF, Campa Vista. 24, você tem informação uniforme. Tende o passarelo 2224, autorizado, Juazeiro do Norte, o nível 190. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, após Momo, Cogibo, conforme a carta, e após Cogibo, direto Juazeiro do Norte. O controle, 120.8 e o transponder 5014. Lado Salvador, Juazeiro do Norte, nível de voo 190, decolada 10, esquerda Momo, após Cogibo, conforme a carta, DCT Juazeiro, 1208 ao controle, atona 5014, estamos no pátio 3, a posição 6, passarelo 2224. Está correto, passarelo 2224, chama para o push, acionamento. Camarada 224, passarelo. C3, check 3. Ah, 30 segundos, já lhe confirmo o baixo da base de ano. Ok. Solo Real, Salvador, TF 5216, 3 horas, alterna Salvador, 65 a bordo, paga o táxi. Tenge, TF 5216, táxi em frente, pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. 1895, no ponto de espera, livre táxi, até lá, 5216. Tango Golf November, continue o reboque, chame para ingressar no pátio principal. Diminui um pouquinho o brilho das luzes, tipo 6313. Bom parque, obrigado. Afirmo, continue o reboque, o Tango Golf Uniforme, reporte para ingressar no pátio principal. Ok. Sim, para ingressar no parque, volto a contactar. Obrigado. 9810, boa, prossiga. Negativo, contato com o centro Recife. Qual o ideal do destino? Estou de acordo com o comandante. Gente, agora no instante, irei coordenar sua descida com a equipe. No zero. Centro depositado a linha IMA, BA 105216. No 0, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 1. Está autorizado a chegada bom. 4 mil pés, 1 e 1, bom dia, mentira. É a chegada 9890. Puxa, né, 6313 no solo 04. Libera a pista, próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 9. Direita, agora com o Salmo 19163. Salmo Salvador, muito boa noite, 1-0-63, André. Livro. Decolar da pista no 0, vento 0,80 graus, com 5 nós, ajuste no 0, 1-1. Vento livre, decolar, 5-5-2, 1-6. Decolado 06, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208, 5206. Controle Salvador, boa noite, tipo 5206, na Puca, na sua escuta. Boa noite, 5206, contato radar, sobe 190, sei da Puca. 190, na PUCA, 52, ano meio. Próxima, GDF, 163. 3000, Itaci. Ok, o Ocean é 63, ano 3. Está livre com ingresso no pátio de Juliette. Gate é o 4. Solicitado de Juliette para a posição 4, 163, ano 3. Solo é o gol 9287, posição 8. Por gentileza, senhor, qual seria a nossa saída para Guarulhos? É a da Leda Bridge. Da Leda Bridge, obrigado. Roger, go on sector 4, down to 2000, CSKN H1011, clear final, last X-ray, runway 10, report established on localizer. Right direct to the auto marker. Now flying direct, auto marker, go 1604. Salvador 4298 azul, vai desviar pela esquerda para a 30 para evitar uma formação de altitude a mais. Gente, 4298, desça até 4 mil pés, o ajuste 10 com 1. 4 mil, 10 com 1. O parque principal para a posição 10, obrigado. Nada. Paulo, Salvador, passarelo 2224, pátio 3, posição meia dúzia, pushback acionamento. Autorizado, 2224, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 2224, passarelo. Passa 298, completou os desvios, está reparando o Tuna. Passa 298, está azul, deixa para 2000 pés, QNH 1901, está livre LS, reporta estabilizado. É 2000 na descida, reporta estabilizado, passa 298. Siga. Rio 9890, se tiver condições de interceptar e completar o LS, está autorizado. Rio 9604, torre 9895. 9895, boa noite, 904. Boa. Via Campo Zulu 16 até Belo Horizonte e após Trive, Poços de Caldas, a decolagem da 10, curva à direita, subida Dael, após Dael Leda, após Leda Bridge, em Bridge intercepte a Campo Zulu 16, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5021. Da presente. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota do plano, UP Zulu 10, bridge após UP Zulu 16, direto bridge, Poços de Caldas. Decolagem da pista 10, Tael bridge. Transponder 5021, controle em 120, decimal 8, voo 9287. Ok, o voo 9287, apenas confirmando a subida da El, Leda e após Leda Bridge, ok? Da El, Leda, depois Leda Bridge, 9287. Tá correto, chame no, quando pronto para o push e acionamento, voo 9287. Reportará 9287. Três 305, desce até 3000 pés, QNH 1901. 3501. Voo Salvador, trip 5216. Prossiga. Ah, não, ele pode atirar. 5 velho, poderia Aracaju. Sub mantém o nível 150 e aguarde Aracaju, o trip 5216. Sim, autorizado, 150, 5216. Isso, 9810, confirma em espera. Gente, está autorizado, descida até 2000 pés e reporta estabilizado na LS Ferreira, pista 9-0. Afirmo, número 2. O número 1 para pouso está em duna agora. Confirme para controle, de 9890. E quando eu transmito, você responde o seguinte: entre quatro sua própria transmissão, entendeu? E aí? Para 2000, afirmativo. Boa noite, clube número 04, livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 04. Sim, boa noite. Boa. Torre, boa noite, azul 1498, final de 6 milhas estabilizado LS. Boa noite, azul 4298. Tráfego avistado, ajuste 1011. Por gentileza, me confirme, já tem o trem baixo travado, senhor? Afirmativo. Agora baixo travado, 4298. Me confirme o livre pouso? Afirmo. Agora pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 15 nós, azul 4298. Gente, livre 4298. Ground Salvador, Etango, uniforme. Prossiga, o Tango Golf uniforme. Concluído, Fox, Parque 1, para a posição 10. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, nada. A saída 35296, devido ao tráfego da companhia, sentido contrário. Agora, 69 milhas, porém, na escuta do controle Aracaju, subindo para o nível 140. Sete, matéria saída, 352, não leia. Passaria do 2224 tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirmo, tem condições sim, passaria 2224. Gente, visual com o Embraer da Azul, agora curta final pensando zero? Visual com Embraer 2224, passaria 2. Nave agora na curta, ali mantém pista no zero, agilizando manobras, preparando-se para decolagem, então logo autorizado, passaria do 2224. Entra após o pouso do Embraer, ali mantém, agilizando 2224, passaria. 9-8, 9-8.